Previously on Janela Amarela. Gotta get high. So much of what we perceive cannot be expressed. It's unspeakable. And yet, you know, when we communicate with one another and we feel that we have connected and we think that we're understood, I think we have a feeling of almost spiritual communion. And that feeling might be transient, but I think it's what we live for. Está aberta mais uma janela amarela. There was a flash of light, followed by chaos on the night. The moon struck my backyard. There was a flash of light, followed by silence, and a deep desire to dust my chin with a finer ash. And the air got cold, and the sky got dark, and I kissed your lips with the safety off. Flash of light, followed by witness, and I held you there in the rose tint click when the street lights dim, and my eyes got black, and my breath got cold, and my lids screamed tight, and my arms they roared. Special touch that covered over all of Thank you. Rádio Blog. Blog em janelaamarela.blogspot.com. Tracer, Tony Ross. find you, like when I'm home. But that's okay. That's not a problem. Anyway, if it was like a real answering machine, you could maybe hear me talking and pick up, but you just can't. And I know you won't. It's okay, though. But I want to say hi. Hi. Hi. Anyway, I'm going to go to bed now. Because it is 1:48 my time, but 2:48 your time. And I've got to be out front of the hotel at 7:30. But I've had a great time so far. I just wish you were home so I could talk to you. Okay? Bye. Bye! I know. What a man. Bye. How's everybody? Is everybody waking up, sort of? Yeah? Come on, yeah? There's a rumor going around, and I'm not convinced that it's a good idea, but there's a rumor going around that in about 15 minutes, we're all supposed to, as an orderly way as possible with this. We didn't know this many people would show up or we wouldn't have started the rumor. We're all gonna go over to the zoo and we're gonna let all the animals out of their cages. And we're all just gonna sort of run around with them. But I don't know, is that really a good idea? I don't know, is that, yeah? All right, so in 15 minutes, we're all just gonna go right over the hill. All right, so come on, you guys, you gotta wake up. Come on, let's go. Come on, motherfucker. Can't get that trumpet out of my head. I woke up and I get that trumpet out of my head. And you say you can't stab me when I'm quiet. And so I shot you with my silence. Não sei falar de amor. E o coração deste meu corpo. cuidar de sonhos meus, que eu não sei falar de me laço, que amordaça uma farsa e passo a passo, e passo a passo estico o braço no compasso de um abraço, opa. Disseram-lhe que fosse, mas nunca que ficava tosse, tosse. Coce, coce. O poço é uma poço, mas ficava era uma papa. Certo toque de escroque, troque, troque. Toda a burla é uma gula e a toca é muito foca. Talvez um dia engula, talvez um dia engula. Thank you. I had a friend once who told me that the worst mistake that you can make is to think that you are alive. When really you're asleep in life's waiting room. The trick is to combine your waking rational abilities with the infinite possibilities of your dreams. Because if you can do that, you can do anything. Did you ever have a job that you hated, worked really hard at? A long, hard day of work, finally you get to go home, get in bed, close your eyes, and immediately you wake up and realize that the whole day at work had been a dream. Bad enough that you sell your waking life for minimum wage, but now they get your dreams for free. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Senhor burguês, que lindo fato de corte inglês. Branca camisa, fina gravata, com certeza não foi barata. Nós somos trabalhadores, vivemos no bairro da Lata. Queremos ouvir certas respostas, venha cá, não vire costas. Venha cá, senhor burguês, venha cá, seja cortês. Sempre tão atarefado, até parece que trabalha. Mas se a memória não nos falha, gasta as croas na jogatina. Sempre no bridge ou no casino, com gente da sua res. Dá mais uma volta e outra volta ainda. Força agora que o balão vai rebentar. Torce agora aqui e puxa a colar. Arreia agora que o patrão vai acabar. Mas saiba que eu e esta malta, sem ter fato nem gravata, trabalhamos o ano inteiro, sempre por pouco dinheiro. Apartamos o cinto pelos filhos, não apostamos nem jogamos, pois o pouco que ganhamos nem sequer dá para os matraquilhos. E afirma ter uma fábrica e outros empreendimentos, por isso vive tão bem num dos seus apartamentos. Mas se anda sempre a passear e só aparece quando calha, anda com certeza a roubar o dinheiro a quem trabalha. Dá mais uma volta e outra volta ainda, força agora que o balão vai estourar. Torce agora aqui e puxa a colar, arreia agora que o patrão vai acabar. Venha cá, senhor burguês, venha cá mais uma vez. Mas que carro tão bacana, e diz então que o comprou. Você é mesmo um sacana, pois se nunca trabalhou, roubando ao trabalhador, foi o trabalhador quem o pagou. E vá-se embora, senhor burguês, e não volte cá outra vez, pois a malta já está farta, o paleio vai acabar. Da próxima raios nos partam, a ver de queixo abanar, pois um cado és sem três. Vá-se embora, senhor burguês, e dá mais uma volta e outra volta ainda, força agora que o balão vai rebentar. Torce agora aqui e puxa a cola, arreia agora que o patrão vai acabar. Arreia agora que o patrão vai acabar. Arreia agora que o patrão vai acabar. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com.